crianças podem subir, tá? Os teens também, acho que vou para subindo, né? Tá? Obrigado. Amém. Boa noite, gente. Quem está sendo muito abençoado, diga amém. Quem não cabe mais nenhuma benção. Quem tem espaço ainda. Eu fiquei tocado nessa noite, quando a gente começou, quando começamos a louvar, e o Ronaldo nos levou a Deus em oração, e suplicando a misericórdia de Deus sobre esta nação. Nós temos orado lá em casa, e o Alissa... Eu tenho acompanhado muitos homens e mulheres de Deus, assim, pelo Brasil afora, e fora do Brasil até, que estão clamando, ó Deus, tenha misericórdia. Senhor, levanta o leão da tribo de Judá. Senhor, em teu nome, levanta-se, Deus. Está escrito na palavra do Senhor, levanta-se, Deus, teus inimigos se dispersem. E quando nós clamamos a Ele, crendo, confiando, eu creio que Ele está ouvindo. Eu queria compartilhar com vocês, hoje à noite, uma palavra que eu creio que Deus tem colocado no meu coração. Graças a Deus. Oi. Pessoal, obrigado. Espero que funcione igual isso aí. Amém. Eu queria falar sobre o Deus que ouve e o Deus que vê. O Deus que ouve e o Deus que vê. Em segundo Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 15, está escrito: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Quem pode dizer glória a Deus? Quantos sabem que Deus quer abrir os seus olhos sobre esta nação? Ele está vendo a nação, Ele ama o Brasil. Ele ama o povo brasileiro, que Ele criou para a sua glória. E eu queria estar falando sobre isso hoje à noite. Eu creio que uma coisa que é importante, o alvo da mensagem seria, ou é, mostrar que Deus realmente está ouvindo e Ele está vendo tudo o que acontece, mesmo quando nós achamos que não. Porém, nós precisamos clamar a Ele com fé, e o coração sincero, e Ele atenderá a nossa oração. Eu queria que vocês, ao sairmos daqui hoje à noite, saíssemos dizendo dentro do nosso coração, o meu Deus está vendo, o meu Deus está ouvindo, a nossa oração não está sendo levantada em vão, o clamor Ele está ouvindo, e se Ele está ouvindo, nós podemos ter certeza que Ele está agindo também, amém? Há uma coisa interessante no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 16, versículo 13. Quando a Sara tocou a Agar, porque era realmente, talvez ela não estivesse com os melhores motivos, mas era dentro da vontade de Deus, porque Deus não disse que Ismael seria o herdeiro de Abraão. Ele disse que em Isaque será chamada a tua descendência. E quando nasceu Isaac, por milagre de Deus, e foi crescendo, chegou a hora que a Agar precisou sair e levar o Ismael com ela. E ela estava atravessando o deserto, e ela acabou a água, e não tinha água nenhuma em vista. E ela deixou o menino Ismael num canto, e ela foi para o outro lado clamar ao Senhor, Senhor... E ela invocou o nome do Senhor. E Deus, então, ouviu a oração dela. E Deus mostrou para ela que tinha uma água logo ali. Deus tinha aberto realmente uma fonte, uma água bem ali. E ela deu o nome de Be'er Laroi, que quer dizer, Deus, tu és o Deus que enxerga, tu és o Deus que vê. E então, ela disse assim, pois disse ela, não olhei eu neste lugar... Para aquele que me vê, ela reconheceu que Deus era um Deus em todo lugar e que Ele estava enxergando a vida dela naquela hora mais difícil que pode se imaginar. E ela não morreu, o menino não morreu, e Deus cumpriu os seus propósitos. Deus ouve os gemidos. Em Salmo 102, versículo 20, está escrito: e prestou atenção aos gemidos dos presos, e decidiu libertar os condenados à morte. Deus estava ouvindo. Nada passa desapercebido aos olhos e aos ouvidos do Senhor. Em Êxodo 3, versículo 9, sim, o choro do povo de Israel tem subido ao céu até mim, e eu tenho visto as duras condições de vida com que os egípcios os oprimem. Assim, eu vou enviar-te a Faraó, para que lhe peças que te deixe levar o meu povo para fora do Egito. Deus disse para Moisés: eu estou te enviando, porque eu tenho ouvido e eu tenho visto. Tenho ouvido o choro do meu povo e eu tenho visto as duras condições. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 16, está escrito: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Gente, quando a gente está lembrando o nome do Senhor, ele está prestando atenção. Às vezes a gente conversa muitas coisas. Tem gente que quando conversa é só coisa negativa. Tem gente que só... Quem já visitou alguém, você estava numa boa, mas ao sair da casa você já estava lá embaixo. Precisou parar no primeiro posto para calibrar o seu coração, os pneus do seu coração. Eu já visitei pessoas assim que eram tão negativas. Mas eu também tenho visitado pessoas que estavam tão cheias da confiança no Senhor, tão cheias da graça de Deus, que ao sair daquele lugar, não nem queria sair, porque era um ambiente permeado pela presença de Deus. E aqui diz que o povo que temia ao Senhor falava uns com os outros, e o Senhor atentou e ouviu, prestou atenção e mandou fazer um memorial. Deus está ouvindo. Olhe para seu vizinho e diga para ele: Deus está te ouvindo. Por que às vezes Deus não ouve? Por que às vezes Deus não está ouvindo? Em Isaías 59, 1 e 2, um dos motivos pelo qual parece que Deus não ouve é o pecado. Ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus está dizendo: eu consigo escutar muito bem, mas o pecado bloqueia. O pecado entra entre as pessoas e o Senhor. Deus quer ouvir, Deus quer responder, mas o pecado é um obstáculo que pode criar muitos problemas. Outro obstáculo é o orgulho. Opa, é muito sensível esse negócio. O orgulho, Lucas 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. E Jesus disse: dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. E a gente conhece a história, né? O fariseu começou a olhar e disse: ó Deus, muito obrigado, porque eu consigo orar bastante todos os dias. E graças a ti, porque eu não sou como aquele tal ali do lado. E ele foi orando, entre aspas, a oração dele, né? E enquanto o publicano, que era desprezado na época, nem levantou os olhos, ele bateu no peito e disse: ó Deus, tenha misericórdia de mim. E Jesus disse: qual deles que Deus ouviu? Claro que ele ouviu aquele que estava quebrantado. E não importa o pedigree, não importa o histórico, importa o momento do nosso coração. Diga à pessoa do seu lado: tenha um coração aberto para Deus. Uma outra coisa que pode servir de obstáculo entre nós e Deus, para Deus não vir, chama-se a hipocrisia. Em Marcos 7, versículo 6, diz: e ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não vai ouvir porque a gente fala bonito, porque a gente fala eloquentemente, mas Deus vai ouvir quando o nosso coração está quebrantado, e quando somos verdadeiros. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Em verdade, a hipocrisia pode ser um bloqueio terrível. Não sejamos hipócritas. Outro bloqueio também que eu creio que é muito importante a gente perceber é a autoconfiança. Isso é muito perigosa, a autoconfiança. Em Mateus 5, versículo 3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Outra versão que eu estou gostando muito, até compartilhei com o irmão Guto esses dias. Estou gostando muito, viu, querido? É uma tradução lá de Portugal. Tem que perdoar algumas ortografias diferentes, mas eu estou gostando. E chama-se O Livro, é uma tradução da Bíblia, né? E no mesmo versículo diz: felizes os que no seu espírito são como pobres, dizia-lhes, porque a eles é dado o reino dos céus. Então eu achei legal. Felizes os que no seu espírito são como pobres. Não quer dizer que a pessoa seja pobre. Deus nunca diz que a pobreza é virtude. A pobreza não é virtude nenhuma. Como sabe que tem gente bem pobre e bem ruim? A ruindade não tem conta bancária diferente de outra. Gente, o pecado é o pecado, mas Deus quer salvar as pessoas. E o pobre de espírito significa a pessoa quebrantada, que sabe que não é nada sem Deus. A pessoa pobre de espírito não é porque tem mais ou porque tem menos bens neste mundo. Pobre de espírito é a pessoa que sabe que sem Deus nada. Amém? É uma história que eu coloquei aqui embaixo, Watchman Nee. Alguém já ouviu falar de Watchman Nee? Amém? É um chinês, pastor chinês, que já faleceu, acho que uns 20 anos atrás ou mais. Mas ele foi muito perseguido, foi lançado na penitenciária por muitos e muitos anos. Mas ele foi muito usado por Deus, escreveu maravilhosos textos, livros sobre Jesus, sobre a igreja. E uma das coisas que ele conta, que uma vez ele saiu com um grupo de pastores e obreiros para uma chácara. E eles estavam passeando nesta chácara e tinha uma piscina. E justamente um dos obreiros tropeçou e caiu lá dentro daquele tanque, daquela piscina, e não sabia nadar. Estava se batendo, e desceu uma vez, e subiu, e os outros também não sabiam nadar. Mas só um deles sabia, não só sabia, mas ele era salva-vidas. E ele não fazia nada. Aí todo mundo ficou bravo com ele: irmão, nosso querido está caindo, está lá. E ele desceu, subiu, e desceu, e subiu. E quando finalmente, pela terceira vez, ele deu uma subida na água, o irmão pulou na água. Catou ele com o braço e tirou são e salvo. Todo mundo ficou bravo com aquele salva-vidas: irmão, por que você deixou ele sofrer? Por que você não pulou logo que ele caiu? Diz: queridos, ele é muito mais forte do que eu. E se eu tivesse ido naquela hora do seu pânico, ele teria me agarrado e nós dois teríamos nos afogado. Eu precisei esperar que a força dele se acabasse. E quando a força dele se acabou, eu pude salvá-lo. Gente, Deus está esperando muito tempo para que a nossa força se acabe. Amém? Não sejamos autossuficientes, porque a autossuficiência é terrível e nos veda da própria misericórdia do Senhor. Amém? Como ser ouvido? Como que eu posso ser ouvido por Deus? Eu quero que Deus esteja me ouvindo. Como que eu posso ter certeza que está me ouvindo? Em 1 João 5, versículo 15, está escrito que quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, Ele está nos ouvindo. Quantos de vocês querem que Deus ouça a sua oração? Então, número 1, ore de acordo com a vontade dEle. Porque está escrito, e nós que estamos em Cristo, temos esta certeza, que seja o que for que pedirmos a Deus, que esteja de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, então podemos estar certos de obter, de receber aquilo que estamos pedindo ao Senhor. Então, orar de acordo com a vontade do Senhor. Outra coisa seria orar de todo o coração. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus está dizendo, eu vou ouvir, eu vou prestar atenção, eu vou responder à oração de vocês, quando vocês orarem de todo o seu coração. Amém? Como que a gente deve orar? Com louvor e gratidão. No Salmo 117, versículo 4, não é 117, eu errei, é 100. No, Salmo 100, apaga. Não, é Salmo 100, versículo 4, Salmo 100. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam ao seu nome. Então, quando a gente entra na presença do Senhor para ser ouvido por Ele, a maneira certa é louvando e agradecendo. Às vezes as nossas orações são mais parecidas com uma lista de compras. Quem já fez esta oração? Que você chega na presença do Senhor, tem uma lista de compras. Senhor, eu quero 5 quilos de arroz, eu quero 2 latas de ervilha. Não, gente, às vezes a nossa oração é muito parecida com isso. Quando, na verdade, quando chegamos na presença do Senhor, o que devemos fazer? Agradecer tudo que Ele já nos deu. Dizer, Senhor, muito obrigado. O Senhor tem me abençoado além da... Eu não merecia nada disto. O que eu merecia, não recebi. Mas pela Tua graça, tenho recebido muita bênção. Muito obrigado. E o louvor e o cântico ao Senhor libera. A Bíblia diz que Paulo e Silas, em capítulo 16 de Atos, diz que Paulo e Silas foram presos por causa do seu testemunho, por causa do seu ministério, falando de Jesus. Deus usou eles para libertar uma menina que estava possuída de um espírito mau. Ela foi liberta. Mas por causa disto, as autoridades prenderam Paulo e Silas e colocaram na cadeia, açoitaram, estavam sangrando suas costas, colocaram na masmorra, lá embaixo, e estavam algemados, estavam presos com grilhões. E a palavra do Senhor diz, à meia-noite, lá no meio daquele mau cheiro, no meio dos outros presos, tudo escuro, eles começaram a reclamar e Paulo diz para Silas, acho que é tua culpa que estamos aqui. Não, Paulo, é sua culpa. Se eu tivesse ficado em casa e... Não, mas eu vim com... Não, nada disto. Eles não reclamaram nada. O que diz a Bíblia? Diz que eles cantaram e louvaram. E bendiziam. E diz que eles cantavam louvores. Eles oravam, cantavam louvores. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus mandou um terremoto. E o terremoto abriu as portas da prisão, caíram as algemas, caíram os grilhões, eles foram livres e o carcereiro se converteu com toda a sua família. Aleluia. Como ser ouvido por Deus? Não orar com muito falar e repetições. A Bíblia é bem clara. Tem gente que acha que ganhe no grito, não é? Gente, não é por falar muito nem alto. Mateus 6, 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Gente, nosso Deus ouve. Ele ouve. Não precisamos rezar. A palavra reza para muitas pessoas é igual a oração, mas há uma diferença muito grande. Porque rezar é repetir e repetir e repetir e repetir a mesma coisa no decorrer do tempo muitas e muitas vezes. A oração é mais espontânea. A oração sai lá de dentro do coração. Podemos até usar o Pai Nosso em nossa oração, não tem problema nenhum. Eu gosto de orar o Pai Nosso. Tem época que eu começo a orar o Pai Nosso, mas eu não fico detido nas palavras só, o Pai Nosso que está no céu santo. Não, quando eu começo a orar, daí aquilo libera para mim espaço para orar mais profundamente. Quando diz santificado seja o teu nome, daí eu começo a lembrar o nome dele. O nome dele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. O nome dele é Deus que me cura, Deus que a minha paz, Deus que, Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nisse. Eu começo a lembrar os nomes do Senhor na palavra, o leão da tribo de Judá. Eu começo a lembrar os nomes do Senhor e eu fico muito tempo, só santificado seja teu nome. Daí eu passo para, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E na medida que eu vou orando, eu uso aquela oração. Jesus não disse, repita isso só, sempre. Ele diz, não, usa esta oração como modelo. O Pai Nosso deve ser um modelo de oração para a gente não rezar e sim orar. A diferença é não repetir, mas a diferença é ser espontâneo e usar aquilo para a glória do Senhor. Amém, gente? É uma diferença. Como ser ouvido por Deus? Orar com quebrantamento. Todo mundo diga amém. Segundo Crônicas 7:14 agora, a gente já leu 15, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Deus, tenha misericórdia do Brasil. Enquanto esses dias a gente está orando, clamando, eu fecho os olhos e eu vejo grandes igrejas que eu nunca visitei. Mas eu fecho os olhos e eu vejo grandes igrejas como, por exemplo, a Lagoinha, lá em Belo Horizonte, em BH, né? Eu fecho os olhos e eu vejo aquela igreja inteira levantando um clamor, buscando. Eu fecho os olhos e eu vejo a igreja em Londrina levantando um clamor. Eu vejo a igreja em Curitiba levantando um clamor. Eu vejo a igreja através do Brasil inteiro levantando um clamor e buscando ao Senhor. E Deus está ouvindo. Mas não é só lá na igreja, mas também lá em casa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter ou afastar-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. Como ser ouvido por Deus? Orar com fé. Orar com fé. Mateus 21, versículo 22, e Jesus disse, tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A oração de fé é o que faz abrir a porta. Diz que a oração realmente é a chave, mas a fé que vira a chave. A oração da fé abre as portas que Deus quer abrir para nós. Amém, gente? Orar com fé, tudo que pedirem em seu nome, crendo. Orar também juntos. Orar juntos e em concordância. Mateus 18, 19 diz, também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. O Senhor está dizendo, eu vou estar junto, mas tem que haver concordância. Gente, eu gosto muito de orar com a minha esposa. Uma, porque ela é muito preciosa, maravilhosa, e eu gosto de ficar perto dela. Ela é tudo isso. Mas eu também gosto de orar com ela, porque ela ora. Ela ora, né? Então, eu começo a orar, ela ora, eu oro, ela ora, eu oro, ela ora. Eu esqueço de alguém, ela lembra, ela esquece, eu lembro também, talvez. E a gente vai... A gente vai trocando e orando e revezando, e é muito bom demais, é gostoso. É bom. Se dois ou três concordarem, isto libera um poder dinâmico. A Bíblia diz, um fará correr a, e dois a, 10 mil. Exponencialmente, não é um a mil e dois a 2 mil. É um a, faz correr a mil, do inimigo, e dois fará correr 10 mil, quer dizer que há poder acima, exponencial, que é liberado através da oração de concordância. Que mais? Orar com perseverança. Em Lucas 18, versículo 1, diz, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Em Romanos 12, 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A oração perseverante toca no coração de Deus. Às vezes não é porque Deus não está ouvindo, mas ele sabe mais que a gente. Quem já descobriu que Deus sabe mais? Se Deus tivesse respondido algumas das nossas orações na hora, não seria bom para nós. Mas na hora certa ele sabe responder. Ele sabe. E a gente está clamando, clamando, clamando, na hora certa ele responde de uma maneira maravilhosa. Aleluia. Como orar? Aliás, como ser ouvido por Deus? Orar, opa, pulei. Orar sempre e em todo tempo. Orar sempre e em todo tempo. Em Lucas 18, 1, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Eu acabei de falar isso, mas desculpe, eu não sabia que estava repetindo. Agora, enfatizar sempre. Outra vez, enfatizei, não desanimo agora. 1 Tessalonicenses 5, 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus está dizendo, alegrar sempre, orar sem cessar, diz outra versão, né? Continuamente, dar graças em todas as circunstâncias, esta é a vontade de Deus. Quem já começou a orar e se desanimou? Conta a verdade. Amém, obrigado. Não sou eu. Gente, não se desanime. Mas mistura junto com sua oração, louvor e gratidão. Ah, pastor, mas Deus nem respondeu, mas agradece antes. Amém? Agradece antes. Ah, não, mas ele não... Agradece antes, porque ele não vai falhar. Se nós pedirmos com gratidão, está escrito, agradecido em todas as circunstâncias, esta é a vontade de Deus. E Deus vai agir, Deus vai operar. Como ser ouvido por Deus? Orar com sede de Deus. Orar com sede. A Bíblia diz em Mateus 5, 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, fome e sede de Deus, pois serão satisfeitos. É bom demais isto. E também diz no Salmo 42, opa, não saiu ali, ó. Tá. Deu uma falha ali, técnica. Vou ter que fazer de conta, porque era tão bonito, por isso que eu coloquei. E eu achei a foto de uma corça, que estava bebendo de uma fonte, bebendo de uma água. A coisa mais linda, não sei se vocês vão conseguir consertar. Apareceu a corça? Ah, bebeu, já foi embora, foi tarde. Alguém tirou foto antes de ir embora? Eu não sei o que aconteceu ali, porque aqui está a corça. Bom, né? Ah! Obrigado, nosso pessoal é joia, hein? Nosso pessoal é joia. Amém. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aleluia. Quantos de vocês querem ter sede de Deus? E o próximo, espero que saia também. No caminho beberá de um ribeiro. Ah, obrigado, gente. No caminho beberá de um ribeiro. Então erguerá a cabeça. Sabe, não está falando aqui de uma corça, não. Estou usando a mesma foto. Está falando de quem, sabe de quem? De Jesus. É uma palavra profética do Salmo 110. Está falando da pessoa de Jesus. E diz que ele, na sua missão, tem sede. E ele para ao lado do ribeiro, bebe do ribeiro, erga a cabeça e continua a sua missão. Eu queria dizer para vocês hoje, às vezes a gente está caminhando e a gente cansa. Às vezes a gente está caminhando e a gente se fadiga. E às vezes a gente não sabe, mas Deus disse que o rio dele está sempre correndo perto. O rio dele está sempre correndo perto. E se Jesus precisou, porque está falando de Jesus. Se Jesus precisou beber do córrego, nós também podemos precisar beber. Eu me lembro quando a gente morou no México, muitos anos atrás. E era um calor terrível. Mas havia uma opressão mais forte do que o calor. Fazia 50 graus na sombra. Mas havia um calor mais intenso, que era o calor espiritual. Especialmente quando a gente visitava a capital daquele estado. Parece que naquela cidade havia uma opressão muito grande. E às vezes eu estava andando pelas ruas e não aguentava. Diz, não, eu preciso. Eu preciso beber do rio de Deus. Eu preciso beber da presença do Senhor. E eu entrava num estabelecimento qualquer e pedia onde estava o banheiro, né? Eles diziam, escusado. Eu pedi onde que estava o banheiro, e eles diziam, o banheiro é tal lugar, obrigado. Mas eu não precisava de ir lá por necessidades biológicas, eu precisava ir lá porque eu tinha uma necessidade espiritual. Fechava a porta e começava a orar em línguas. E começa a orar, e orar, e orar, e orar, e orar, e orar, e orar. E quando terminava, é como se tivesse bebido do rio de Deus. A minha alma se saciava com a presença do Senhor. Quantos de vocês querem se saciar com a presença de Deus? A gente se sacia da presença do Senhor com a palavra. A gente se sacia da presença do Senhor com o Espírito Santo. A gente se sacia da presença do Senhor quando a gente está andando de mãos dadas com Ele. A gente precisa disso. Como a corça, como Jesus e também nós. Querido, como está a tua vida de oração? Como está a tua vida de oração hoje? Quando você ora, você crê? Você já se desanimou? Já desistiu? Quando você ora, você persevera ou você desiste facilmente? Você está disposto a deixar o Espírito Santo te conduzir ao quebrantamento se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e à presença do Pai? Você está disposto? Então vamos orar. Fechem seus olhos comigo. Nesta noite, eu sinto um clamor muito forte da parte de muitas pessoas. Há pessoas que estão aqui nesta noite que procuraram esconder as ansiedades, os anseios. Tem gente que está aqui sentado, que já tentou dar um jeito para não ficar mais ansioso, e não resolveu nada. Continua com ansiedade, continua com aqueles anseios não satisfeitos. Mas o Senhor está dizendo nesta noite que lá de cima Ele está te enxergando. Porque nosso Deus é o Deus que vê. Nosso Deus é o Deus que ouve. Ele está te vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor correm para cima, para baixo, sobre toda a face da terra, para se fazer forte em favor daqueles que o amam. Tem gente aqui que diz: pastor, estou cheio de temores. Estou cheio de medo. Estou cheio de muita preocupação. A minha oração parece que não decola. Querido, a Bíblia diz: lança sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem prazer em cuidar de gente. Hoje, pega a tua carga pesada e joga sobre Ele, porque hoje Ele está te ouvindo, hoje Ele está te vendo. É o Deus que ouve e vê. Ele vai tocar muitas vidas. Eu sinto uma libertação nesta noite. Eu sinto Deus libertando. Ele já está, pela palavra, começando a libertar. Eu sim, percebo pessoas que estão sendo libertadas de medos, de tremendo medo, de ansiedade, aquilo que estava comendo, estava destruindo sua vida de dentro para fora. Mas nesta noite, o Senhor está chegando perto de você para simplesmente te libertar e trazer a solução. Tem pessoas que já penduraram a chuteira, já penduraram a chuteira da oração. Você diz: pastor, não adianta, eu já cansei. Mas hoje à noite, eu digo: querido, volta. Ah, pastor, mas deve ter algum bloqueio. A gente citou alguns: pecado não confessado. Ah, sim, pastor, então confessa, porque Ele é fiel para te perdoar. Ele perdoa na hora. Ele não exige te perdoar daqui uma semana. Hoje Ele te perdoa. Ah, pastor, eu tenho sido muito soberba. Então confessa, Ele te perdoa a soberba. Eu não tenho sido autêntico. Então peça, Ele te perdoa da hipocrisia. A Bíblia diz também que o casal, quando um está brigado com o outro, isto impede as orações. Quem sabe você não tem andado bem em harmonia com sua esposa. E a Bíblia diz que os homens podem orar e Deus não vai ouvir se está encrencado com a esposa. Está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Então, conserta, peça perdão ao Senhor e peça perdão à sua parceira, porque o Senhor quer responder a tua oração. Neste momento, pessoas que estão com medo e ansiedade, e você tem fé que Deus pode transformar tudo isso, levante sua mão aqui, orar por vocês. Eu quero estar orando por vocês neste instante. Pode levar bem alto, pode manter a mão bem alta. Mantenha a mão levantada. Muitos de vocês estão com este problema devido a finanças. Nem todos, mas muitos é por causa das finanças. E assim diz o Senhor: nesses tempos o Senhor vai remover pedras, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai fazer acontecer aquilo que o inimigo diz que não aconteceria, porque o Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir. Haverá uma liberação, haverá uma liberação. Questões que estavam na justiça, questões que estavam paradas, não andavam mais, estava parece que parado, não tinha mais jeito. O Senhor está liberando. Deus está liberando. Tem alguns de vocês que já experimentaram isto recentemente, de Deus liberar aquilo que você achava que não tinha nem mais jeito. Aquilo já era do passado. Deus diz: não, eu escutei a tua oração e agora vem a resposta. Levanta a mão mais alto. Mais alto. Eu faço às vezes isto. Levanta a sua mão e pela fé segura na mão de Jesus. Aperta a mão dele pela fé, pela fé, pela fé. Diga comigo: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Perdoa-me. Diga, perdoa-me, Pai, pela minha falta de fé, pela falta de confiança em Ti. Todo mundo diga isto: Pai, em nome de Jesus, perdoa-me, Senhor, pela minha falta de confiança. Eu abro mão, Senhor, de todos os bloqueios, de todos os impedimentos. Eu abro mão disso, Senhor, e eu creio em Ti. Maior és Tu. Tu és o Deus que ouve. Tu és o Deus que está me ouvindo agora. E Tu és o Deus que vê. Obrigado, Pai. Pode baixar a mão. Quem está aqui nesta noite diz: Pastor, eu estou com um problema muito sério na área de saúde. Eu não gosto de deixar isto passar, porque é importantíssimo. Deus se importa da nossa saúde. A Bíblia diz: Amado, seja próspero e tenha saúde, assim como a tua alma é próspera. 3 João, versículo 2. Eu gostaria, se você está aqui, você diz: Pastor, eu estou passando uma necessidade física e eu quero ser curado. Eu tenho fé que o Senhor vai tocar na minha vida hoje. Levanta sua mão. Se você está precisando, fique de pé no seu lugar. Quem está precisando de cura, pode ficar de pé no seu lugar, onde você estiver. Mais alguém. Eu creio que domingo passado muita gente foi curada. Eu creio que no domingo passado muitas pessoas foram alcançadas com a saúde, com a resposta da oração. E hoje à noite eu creio que Deus está aqui para resolver mais, para resolver mais. Chega perto de alguém que está em pé, coloca a mão no ombro. Chega perto de alguém que está em pé, coloca a sua mão no ombro daquela pessoa. Não deixe ninguém sozinho, não, isso, coloca a mão no ombro. E começa a orar. A Bíblia diz: estes sinais seguirão os que creem. Se você está crendo que Deus vai agir na vida da pessoa, coloque a sua mão sobre aquela pessoa, o ombro daquela pessoa. Começa a crer agora. Começa a crer. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e confiamos em Ti. Colocamos a necessidade de cada irmão, de cada irmã diante do Senhor. Pai, Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus que está ouvindo esta oração nesta noite, enxergando toda a nossa necessidade. Tu és o Deus que vê. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu sei que Deus curou muitas pessoas. Eu creio. Em particular, tem uma pessoa que tinha um tumor, ou caroço, alguma coisa interno. Eu não sei exatamente onde, mas era grande já. E eu percebo que você tem esta situação. Em nome de Jesus, está curado. Em nome de Jesus, está curado. Em nome de Jesus, aquilo é tirado de você. Em nome de Jesus. Depois eu quero que as pessoas que são curadas venham contar. Que a palavra do Senhor diz: e eles venceram pela palavra do seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Então pode vir depois e contar para o seu líder de GPE ou para um dos pastores. Amém? Mais uma oração. Fechem seus olhos comigo. Esta é a mais importante. Esta acho que é a mais importante. Eu quero saber quem está conosco hoje à noite. Diz: Pastor, eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus. Quando eu oro, parece que Deus está muito longe mesmo, porque eu nunca entreguei a minha vida a Jesus. E eu quero hoje deixar de ser dono do meu nariz. Eu quero hoje entregar a minha vida a Jesus, deixar que Ele seja dono de toda a minha vida, que Ele seja o Senhor da minha vida. Se você está aqui, você quer entregar toda a sua vida a Jesus, levante sua mão, eu quero orar para você. Amém? Mais alguém? Isso, obrigado, querido. Mais alguém, você diz: eu quero entregar toda a minha vida a Jesus. Isso aí, mais alguém. Deus te ama, viu? Deus te ama, amém. Mais alguém. Eu posso te convidar para vir aqui, gente. Eu quero orar com vocês. Pode chegar aqui. Isso. Pode chegar. Pode chegar bem rapidinho. Quem levantou a mão, pode vir aqui. Eu quero orar com vocês. Tinha mais umas pessoas. Pode vir, querido. Uhum, isso, mais uma jovem. Aqui também tinha uma jovem. Pode chegar. Isso é tão importante. Isso é o mais importante. Amém. Deus abençoe. Gostaria que vocês dissessem comigo, com toda sinceridade, dissessem: Senhor Jesus, neste momento, estou abrindo meu coração para o Senhor entrar. Entra, Senhor. Perdoa-me. Lava meu coração. Seja o meu Senhor e meu Salvador para todo sempre. Eu te recebo. Eu te agradeço. Não mereço nada disso. Mas eu recebo. Eu te amo, Senhor. Para sempre. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Que te abençoe. Que abençoe. Que te abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como é bom demais. Como alguém que vocês conhecem diz: que gostoso. Então, Deus abençoe, queridos. Seja uma semana vitoriosa. Quantos vão orar nessa semana com mais fé? Amém. Acho que não tem nada mais maravilhoso do que você ver alguém entregando a sua vida a Jesus. Não importa se foi feito 8, 10, 20 vezes. Mas quando você faz isso, no céu tem uma baita de uma festa. Glória a Deus, glória a Deus. A gente não tem dimensão das coisas, né? Mas eu realmente creio nisso. E eu realmente creio que hoje foi uma noite de festa por vocês que disseram: sim, Jesus, eu te reconheço. Glória a Deus, glória a Deus. Então eu quero dar só algumas palavrinhas bem rápidas. Você que pegou o seu brinde lá no retiro e não sabe o que fazer, conversa com a gente ali atrás, a gente vai te orientar. Ou a gente vai ficar com o seu brinde, ok? Quantos visitantes nós temos hoje aqui que estão aqui pela primeira vez? Levanta a sua mão, nós queremos te conhecer e nós temos um presente para você. Aqui, ó, tem uma pessoa ali, ó. Lá no fundo tem mais alguém. Sejam bem-vindos aqui no nosso meio. A gente fica bem feliz que vocês estão aqui conosco hoje. A gente tem um presentinho para vocês. Um valezinho para vocês estarem com a gente aqui numa sexta-feira, trocando por um Vale Brownie. Não, trocando por um vale não, né? Trocando o seu Vale Brownie por um Brownie. Muito gostoso. E convidamos vocês a estar de novo com a gente aqui outras vezes. Você que é visitante de não primeira vez, mas que ainda não tem um grupo pequeno que você não participa, então eu quero dizer, nós temos grupos pequenos, que nós chamamos de grupos pastorais, acontecem nas casas, exatamente como era na Bíblia, isso é totalmente bíblico, e é muito bom, porque ali você conhece pessoas, você faz amizade, ali